Aleluia. Glória a Deus. Toda glória a Jesus. Louvemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. É muito bom receber o amor de vocês. É muito gostoso. É maravilhoso. É bom mesmo, gente. É muito bom. A gente aprender com Jesus a receber o amor das pessoas, né? É tão bom, viu, gente? Isso é muita coisa que, de bênçãos que Deus derrama para nós, né? E eu oro sempre para vocês, porque, gente, nós somos família, sabe? Às vezes, a própria palavra diz, né, que a gente tem família. Se você for ler Provérbios todo, você vai encontrar isso lá. A gente tem familiares, né, parentes, sei lá, a gente mora longe. E a gente não tem tanto contato como os irmãos da igreja. Sabe, então, a gente tem que, sabe, tirar todas as rugas, aquelas, sabe, aquelas coisinhas assim, né, a gente não pode ter. Nós vamos ser irmãos eternamente. O nosso irmão de sangue, gente, ele tem que nascer de novo para ser o nosso irmão eternamente. Tá ok? Então, o nosso pai eternamente é Deus. O nosso pai terreno, quando chegar lá, a gente não vai, sabe, ver assim aquela pessoa como nosso pai, ai, papaizinho. Gente, não é. Nós vamos ser todos irmãos. É uma coisa sobrenatural. Tipo, por exemplo, você tem um filho. Vamos dizer, você tem um filho, a mulher tem um filho. Ela não ama aquele filho assim para ser o marido dela. Vocês estão me acompanhando? Puxa, ela ama aquele filho como, assim, como uma pessoa que ela ama muito. Um amor muito forte, tá? Então, é isso. Lá no céu, nós não vamos casar com as pessoas. Não vai ter isso. Você não vai casar com seu filho. Você não vai casar com seu irmão. Né? Não, tá entendendo? Então, lá, não tem esse amor que nós temos aqui, que Deus colocou, para que a gente se casasse, tivesse filhos, formasse uma família. Então, isso é uma coisa que vai acontecer aqui. Quando nós chegarmos lá, isso não vai existir. Esse tipo de amor não vai existir. É o amor de Deus. Nós vamos olhar todos com esse amor de irmãos. É uma coisa muito boa. Então, vamos curtir a família agora com esse outro amor, né? Que é de marido e mulher, de pai, filho, irmãos, assim. Mas nós precisamos ir avançando para entender que lá no céu nós não vamos ter isso. Ninguém vai casar, não vai ter esse amor para casamento. Quem que vai ser o marido, se ela já teve 3 ou 4, não vai ter. Né? Jesus mesmo falou, não vai ter. Porque lá o amor é um amor fraternal, um amor de Deus. Então, quando a gente chegar lá, encontrar alguém da nossa família, o amor vai ser igual de todos. Não é que esse aí não é o meu pai, não vai ter isso, gente. Tá, vão orando para entender esse negócio, tá? Isso é uma coisa daqui da terra. Então, glória a Deus, nós passamos mais tempo juntos, irmãos. Nós estamos aqui toda semana, a gente tem amor. Claro que a gente tem, né? E eu, como pastora, às vezes eu fico assim, brava, no sentido, mas como que não está praticando a palavra? Como que não está fazendo isso? Vai deixar? O diabo, olha lá! Então, isso é o meu serviço. Faz parte do meu chamado isso. Por isso que eu sou desse jeito. Não, não pode, é louco, não pode. Eu estou vendo, você não está vendo. Tá ok? Então, a gente junto aqui, né, ouvindo essa palavra, a gente vai, sei lá, esse amor de Deus é uma coisa que humanamente não dá para explicar. Então, se alguém está correndo um risco, está com um problema, está com aquilo, a gente pensa, a gente está ligado nisso. E é uma delícia a gente ficar com os irmãos. Gente, é muito bom você poder falar de Jesus, das coisas de Deus, sentar do lado, falar. Gente, isso é coisa de Deus. Tá? Então, a gente tem que procurar se aproximar desses irmãos. Porque, gente, nós vamos viver eternamente juntos. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem maior nem menor. Nós somos iguais. Só que os chamados são diferentes, né? Os ministérios são diferentes. Então, cada um, num todo, né, forma o corpo de Cristo. Os membros. Todos os membros são importantes. Qual que não é importante, gente? Não dá para dizer que não tem um que não seja. Todos são importantes. Então, nós somos, aos olhos de Deus, muito importantes. Nós somos os queridos, os amados de Deus. Deus nos ama loucamente. Ele morreu por nós na cruz, gente. Mas alguém até poderia... Ah, eu vou morrer por você, eu vou no seu lugar. Mas não ia te salvar. Então, não ia adiantar. Mas Jesus, morreu para nos salvar. E ele nos resgatou, nós somos dele. Gente, quando você compra um negócio é seu, né? Ele nos comprou. O sangue dele foi o preço pago. Um sangue que derramou nessa terra, perdoou os nossos pecados. Nós somos de Jesus agora, por isso que nós somos loucos por ele. E o mundo não entende, o mundo odeia quem é de Jesus. Ah, fica falando de Jesus aqui, não. Lá vem. Porque é o diabo, né? Ele não quer. Ah, foi pra igreja lá, ó. É o pastor que tá fazendo a cabeça. Não pode nem tomar uma cervejinha, não pode nem ir no boteco, não pode andar com a mulher do outro. Esse é o pastor que está fazendo a cabeça lá com chato. Não, quando a pessoa nasce de novo, a lei de Deus, ela é impressa no espírito da pessoa. Ela tem uma consciência espiritual agora. Ela sabe muito bem o que é errado. Se ela for lá no mercado e abrir a garrafinha de coca, ó, glu, glu, glu, ninguém está vendo mais lá dentro. Ah, mas eu não posso fazer isso. Quando nós éramos mortos espirituais, a gente nunca nem pensou que não podia. Vamos pegar mais. Você não quer? Vem cá. Você também está não. Depois a gente joga a garrafinha lá embaixo e vai. Isso é roubo. Descarado. Né, gente? Ah, vamos comer uns quartos de uva aqui. Vai comendo, gente. Pode. Está tudo aqui à disposição. Não tem ninguém olhando. Você já ouviu lá no mercado aquela voz? Não fica lá no outro falante. Senhores clientes, não pode abrir as embalagens. Por que será que eles estão falando isso? Porque está cheio de nego abrindo embalagem. Ah, filhinho, come logo esse pacotinho de salgadinho. Depois a gente pega outro, não tem porquê. Ah, iogurte geladinho? Pera aí, vamos pegar aqui uma colherzinha. Vai comendo rápido aí. Ô, gente, é verdade isso. Não estou brincando, a gente está brincando, mas é sério. Natureza morta não tem noção de pecado. De jeito nenhum. Essa moral da sociedade é para encobrir os pecados, porque todo mundo está na imoralidade. A moral da sociedade não tira pecado. Tá? Mas o Espírito Santo, habitando o nosso espírito recriado com a natureza de Deus, denuncia o pecado. Pô. A hora que eu vou pegar a garrafinha de coca... Mas quem que tocou o sino não foi lá dentro? Tocou um sino tão alto, ah, não posso. Mas aqui não tem ninguém dentro. Mas não dá. Deus falou que não posso fazer isso. Então o meu jeito é comprar mesmo. Então eu vou comprar, vai. Pronto, põe no carrinho, vou comprar. Acabou. É isso aí que tem que fazer. Aí Deus abençoa. Vocês entendem a diferença de natureza? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo gravou no nosso espírito, recriado de novo com a natureza de Deus, todos os mandamentos, os 10. Não precisa decorar os 10 mandamentos, não, porque você sabe, você não precisa vir na igreja aqui no sábado para ficar ouvindo o pastor falar o que não pode fazer. Você já sabe. Aí a pessoa vem pedir aconselhamento. Sabe, pastora, estou gostando muito dela, mas ela é casada. Ei, que é isso? E daí? A senhora acha que vai poder? A senhora acha? Você já sabe que não pode. Você quer minha promoção, cara. Sai fora. Hã? Pessoa que nasceu de novo não pode. Não sabe essas perguntinhas, não, porque já sabe muito bem o que pode e o que não pode. Ok? Ah, mas só um pouquinho. Nem um pouquinho. Não pode ficar. A carne é fraca, mas você tem um espírito que é maior que a sua carne, amigo. Ah, não vem não. Sabia que não tem desculpinha? Vocês estão vendo que o Espírito Santo rebate todas. Se você ler bastante a palavra, quando o diabo vier com uma, o Espírito Santo vai com duas. O diabo não vai ganhar nunca. A carne é fraca, pois vai crucificá-la lá na cruz de Jesus para você andar no espírito que é forte. E manda ela ficar quieta, calada, amarrada. Não vai mais seguir as ordenanças do diabo. Agora trata de se renovar a mente para seguir a palavra de Deus. Está valendo? Então, toda glória a Jesus. Todo louvor pela nossa nova natureza, que hoje nós conseguimos amar as pessoas. Né, gente? É diferente das pessoas que não são nascidas de novo. Elas não conseguem amar. Mentira que ama. É falso. Está amando enquanto está dando, assim. Sabe, não fez nada pra mim, então tá legal. Nossa, que pessoa boa. No dia que deu uma cambalhada, olha, tá vendo? Não dá. Tá bom. Não tem perdão. Tá? Então, quem não é nascido de novo, quem está com o espírito morto para Deus, não consegue amar. Mas nós estamos aqui, nós todos conseguimos amar uns aos outros. A gente consegue encarar uma pessoa, a gente consegue nem lembrar o que, que a pessoa fez, a gente consegue viver no amor. Então, nós, como igreja, temos que crescer no amor de Deus. Todos vocês que estão aqui, nós todos somos muito importantes para Deus. Por quê? Somos filhos. O ser humano tem uma mania horrível, né, de, sei lá, exaltar mais um filho que o outro, de repente. Mas porque aquele outro tem um gênio melhor, ele leva vantagem. E aí o outro vai ficando mais para trás, vai fazendo diferença. Deus não faz acepção. Deus não trata diferente no sentido do amor. Ele trata conosco com a nossa individualidade, porque cada um precisa mais de uma coisa que o outro. E ele sabe tratar, né, conosco dentro da nossa individualidade. Mas não que ele vai tratar o outro diferente porque ele está me tratando dessa maneira. De jeito nenhum. O amor de Deus é aquela dose igual para todos. Se alguém recebe mais, é porque vai buscar mais. Valeu, gente? Nós somos muito amados por Deus. E aí, o que, que a gente faz quando uma pessoa está, ó, acabando com a gente? E a gente vai, ô Deus, você está vendo? Deus, faz isso, faz aquilo com aquela pessoa. Deus não vai fazer nada contra as pessoas. Quando Deus fala que vai vingar o inimigo, é o diabo, gente. Que é o diabo que opera nas pessoas e elas ficam daquele jeito. Deus vai se vingar do inimigo, mas Deus vai dar sempre chance para a pessoa entrar na salvação. Então, o que, que acontece? Nós temos que orar e chegar num ponto em Deus, do amor, que eu vou entender que Deus ama aquela pessoa do mesmo jeito que Ele me ama. Mas na hora que você está abalado, machucado, é difícil. Como que eu posso entender que Deus ama aquela pessoa que está acabando com a minha vida? Como que Deus pode amar aquela pessoa mais do que eu? Pois ama. Mas não, igual, ama. Então a gente precisa entrar nessa condição do amor de Deus para amar as pessoas, mesmo aquelas que estão indo contra a gente. Então, por isso que nós somos muito amados por Deus, nós temos que olhar as pessoas como pessoas, assim, importantes. Aos olhos, peraí, Deus está olhando para essa pessoa, Deus ama tanto essa pessoa, como que eu também estou olhando para ela? Deus me ensina isso, chama a minha atenção com isso. Como que eu nem estou dando importância para essa pessoa? Puxa vida. Deus está olhando para ela com um amor, aquele amor que levou ele para a cruz. E eu nem estou olhando para essa pessoa, ela não significa nada. Está valendo? Por isso que a gente tem que orar, para chegar nesse lugar. E depois o diabo, quando a gente é ofendido, o diabo vai nos tirando desse amor de Deus e a gente vai vivendo como assim? Tipo, aquela pessoa não gosta de mim, aquela outra pessoa, eu também não gosto dela. E vai vivendo na condição do diabo, sendo infeliz e o diabo trazendo coisas ruins para nós. Pode começar a praticar agora o amor de Deus, olhando para as pessoas e pensando, Jesus ama essa pessoa loucamente. Onde essa pessoa vai, o olho de Deus está em cima dela. É demais, gente. É demais isso. Isso constrói uma vida. Esse amor. Se a gente começar a andar nesse nível, a gente vai ver que as pessoas são muito importantes. As pessoas são muito importantes. Qualquer pessoa. Então, ó, por isso, queridos, vamos ver esse livro aqui do Kenneth Jr. Ministrando a sua família. Nós temos que orar para a família. Então, a gente nasceu de novo. A gente tem um compromisso com Deus de orar para a família. Porque o diabo entra, porque não vê oração, não vê como. A gente tem que colocar a nossa família na presença de Deus. Sempre agradecendo os cuidados de Deus sobre o nosso lar e a nossa família. É muito importante. Porque nós estamos dando condição para Deus ir lá. Porque Deus só age quando tem oração. Tá? Então, esse livro é bom para isso. Vamos lembrar da família. A gente tem que sempre colocar a família na nossa oração. Diária é importante. Colocar os filhos, colocar todas as pessoas de casa. Tá? Você exerce a autoridade de Cristo Jesus dentro da sua casa. Não deixa o diabo entrar lá. Você não pode deixar. Então, o seu coração é que é o termômetro disso. De acordo com o quanto você está andando com Deus é o quanto você está exercendo a autoridade que Jesus na sua casa para o diabo não entrar lá. Destruir tudo, destruir as pessoas. Então é importante, tá? A gente entregar a família. Agora esse aqui do show, pastor show, seja um vencedor. É para nós sermos vencedores em todas as áreas. Por isso que quando a gente começa a orar, mas tá tudo bagunçado minha vida. Vamos pegar uma parte, pois outra. Porque assim, sabe, é uma reconstrução que, gente, é até o último dia que a gente vai viver aqui. Nós temos que ser vitoriosos em todas as áreas. E o diabo sempre vem para querer colocar um empecilho, uma circunstância numa área para que a gente aceite a derrota. Não é para aceitar. Mas como que é? Ah, não, não aceito. Não é só assim, ah, não, não aceito. Que fácil, né? Nós não somos Jesus para falar assim. Tá? Então, nós temos que ficar na presença de Deus e conquistar essa vitória no Espírito para a gente ir para cima do diabo e derrotá-lo. Tá? Então, isso tem muito a ver com o modo que a gente pensa, hein? O modo que a gente pensa é muito importante. O diabo age aonde, queridos? No dedão do pé? Não. Na mente. É terrível. Começa a prestar atenção no bombardeio que ele faz. E é tão forte que às vezes você não consegue nem expulsá-lo, porque ele vem com o poder maligno que ele tem nas nossas emoções, usando os nossos pensamentos. Por isso que nós temos o Espírito Santo, orando em línguas, e a palavra de Deus, confessando, ele vai embora porque ele tem que obedecer. Ele é derrotado. Então, é assim que eu vou derrotar o diabo. Então, preste atenção nos seus pensamentos. Nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Quando você descobrir que tudo que você faz é de acordo com o seu pensamento, você pode escolher que pensamento você quer. Isso é uma glória, hein? Você quer ser triste ou alegre? Eu quero ser alegre. Então, não deixe os pensamentos tristes sair. Você quer ser sarado ou doente? Eu quero ser sarado. Então, não deixe o pensamento de doença cair. Ah, mas está doendo. Ué, não tem nada a ver. Isso é uma circunstância que não tem nada a ver com o que Deus é. Deus é a cura, o remédio. Essa é a verdade. Em que você quer andar? Na mentira da dor ou na verdade da cura? Vai do seu pensamento. Então, você precisa de Deus. Não dá, a sua mente não é transformada assim, ó, vira a chave e tá já. Não. Gente, é um trabalho árduo. Dá trabalho, não é fácil, é difícil, senão todo mundo estava andando na vitória. Requer tempo, requer a sua disponibilidade de se entregar àquilo lá, de se submeter à palavra de Deus, treinando, treinando, treinando. Isso chama-se prática. Você não é bom em nada se você não treinar. Diga, sim ou não? Todos os caras que são aí, né, gente, ganha medalha de ouro, o negro treinou, hein? Puxa, ele passou uma vida, ele passou 3 anos treinando. E fazendo o quê? Dietas controladas, horários bem administrados, treinos rigorosos, aprendendo mais, se submetendo para ganhar. É assim que nós vamos vencer o diabo. Não pense que você vence o diabo assim. Ah, eu sei que Jesus é vitorioso. Ah, daí que você sabe. Mas você não vence o diabo. Então, não tem nada a ver o que você está pensando do que realmente que você é. Estão me acompanhando? Então, esses falatórios de crente para cima e para baixo não está resolvendo. O que precisa é a prática. Valeu essa? Você entendeu o que eu falei? Ah, porque o pessoal gosta de ser espiritual. Um versículo lá, um aqui. Um lá, um aqui. E se eu não souber, eu perdi. Porque está mais espiritual que eu. Não é assim que você conversa. Você tem que viver. Praticar. Às vezes ficar quieto é melhor. Porque está dando muito bola fora. Porque está falando um versículo que não tem nada a ver, que está no contexto. Doutrineada. Nós vamos ver isso hoje. Está valendo isso tudo, gente? Porque isso tudo é uma religião que foi incutida na mente das pessoas. Querendo dizer o que Deus realmente é. Não é nada assim, não. O Espírito Santo que vai ensinar. Tem que orar bastante em línguas. Olha, esse daqui, então, da Joyce Meyer, ela diz, o poder da oração, olha, é tão simples, ela fala. É tão simples que é simplesmente falar com Deus. Mas, gente, olha, Deus, o senhor está vendo, né? Tem nada a ver. Eu preciso mandar lá e faz agora. O senhor tem que ir lá agora fazer. Tá, Deus? E eu estou te entregando isso. E aí, em nome de Jesus, o senhor vai fazer. O senhor destrói, o senhor vai. Não é isso que é falar com Deus. Falar com Deus é: Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço que o senhor me curou lá na cruz. Eu sei que você é o remédio e a solução da minha vida. Por isso eu me entrego agora, em adoração e louvor ao teu santo nome. Porque você é tudo para mim, você é o meu Deus. Você é a rocha minha salvação, você é meu médico. E eu não aceito isso em nome de Jesus. Você está falando com Deus. Você está falando a palavra. Você tem que ler a Bíblia para saber falar. Isso é oração. Estão me acompanhando? Uma coisa que você sabe, que está saindo de dentro de você. Bom, se você não sabe, escreve lá e vai falando até você memorizar, e depois aquilo vai começar a vir no seu espírito. Vai virar viva essa palavra na sua vida, e aí você vai ter um milagre. Tá, então, Deus é uma pessoa viva, real, verdadeira, anda conosco e nós precisamos andar com Ele, vice-versa. E é através da oração. Não é só vir na igreja, escutar uma palavra e ir embora. Tem que ir lá ficar com Deus. Se você quiser ter vitória sobre o diabo. Não é só ficar ouvindo programa na TV, não, de palavra. Não é isso, não. Que vai fazer você ficar vitorioso. Então, vamos ver aí, gente, como que é que a gente vai se submeter a essa palavra, como que nós vamos aprender a andar na palavra de Deus. As pessoas que vêm na nossa igreja estão aprendendo como andar na palavra de Deus e fazendo um estudo bíblico, mas não é para se formar teólogo, porque a pessoa quer ser teóloga, gente. Teóloga não crê que Jesus abre o mar no meio agora para ela andar. Porque não tem fé, só tem teoria. Se você aprender aqui, isso é um estudo bíblico que nós estamos fazendo para ensinar você a praticar. Ok? Você vai poder ensinar se você souber aprender e praticar. Você pode até ensinar, porque você vive e você não foi em escola de teologia nenhuma. Então, abre em Atos, capítulo 17. Vamos ver aqui, gente. Como que nós vamos aprender... Como que nós vamos nos submeter à palavra de Deus? Porque, vem cá, só me diz uma coisa. No que é que a sua vida está baseada? Tipo, quando as circunstâncias vêm, quem é que guia você? Que circunstâncias, por exemplo? Vamos dar um exemplo. A conta do banco falou que não tem dinheiro mais lá. Isso é uma circunstância? Opa! Você tem compromissos. A sua vida está baseada no quê quando isso acontece? Aí você vai no médico, ele falou assim, ó, tá tudo ruim, tá péssimo, nós vamos dar esse remédio, se der resultado, ótimo, se não der, até logo, é o que nós podemos fazer. Quando vem uma situação dessa, a sua vida está baseada no quê? Se você estiver baseado nisso que se chama circunstância, essas coisas, você vai ser totalmente derrotado. Mas se a sua vida estiver baseada na palavra de Deus, você já pode cantar a vitória. Porque ela é vida. E nós vamos ver o que é a verdade de Deus. Você tem que aprender o que é verdade. Você não tem noção do que é verdade. Você pensa que verdade é que horas são? 6:10. Não, isso é uma realidade, amigo. A verdade é o que Jesus é e diz. Você tem que entender, você tem que orar em línguas, ler a Bíblia, para o Espírito Santo revelar isso para você. Porque a verdade é o que Jesus é. Ele é o Logos, o Verbo de Deus, que sempre existiu, que se tornou carne e habitou entre nós. Estão me acompanhando? Ele é a verdade, não é o que eu estou passando. Mas eu estou vendo, você está vendo na circunstância, não no Espírito. Você é um ser espiritual porque você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, o seu espírito era morto. Você não tinha nada com Deus, nada. Você era morto para Deus. Deus olhava você e via você no inferno. E eu também. Mas o dia que nós aceitamos Jesus, o nosso espírito foi recriado, tornou vivente, recebeu a vida, a natureza de Deus. Naquele dia, Deus olhou para mim e me viu como filha. Ele me adotou e me fez filha, no sangue de Jesus. E eu tenho toda a herança, e você também. Então, o que ia passar a acontecer após aí, é o que Deus é. Eu não estou vendo o meu espírito que nasceu. Eu nem via quando ele era morto. Nem você. Você viu o seu espírito morto? Não. Cadê o seu espírito? Você não viu. Mas ele existe, ele está dentro de você. Ele está dentro de você porque você aceitou Jesus, você está aqui hoje. Fala a verdade. Estão me acompanhando? Ele existe, o seu espírito. Aconteceu um negócio dentro de você, amigo. Ou não? Porque enquanto não aconteceu, você estava lá no mundão, na rua. Fala a verdade. Você nem vinha aqui, você nem ia se submeter, não podia ouvir falar de Jesus. Conta isso para mim. Estão me acompanhando? Bíblia. Nem pensar. Então existe um espírito dentro de você. Quando ele era morto, ele estava lá, junto com um ímpio. Na rua, não tinha nem que ir para a igreja essa hora. Faz favor. Bíblia, ixi, não posso ver crente. Ai, credo. Isso é o diabo. Ele, então, que jeito que nós estávamos com quem naquele dia? Com o diabo. Claro. Isso é o que o diabo sente do crente, da pessoa que tem o Espírito de Deus recriado. Mas no dia que o seu Espírito foi recriado, você mudou, amigo. Conta lá, nós temos testemunhas. Todo mundo. Você passou a pensar em Jesus ou não? Agora eu sei que Jesus é Deus. Que eu posso falar com Ele, Ele me responde. Ele me protege. Aconteceu um negócio dentro de mim. E sabe uma coisa? Eu gosto de falar, aleluia. Por que? Ai, não me fala isso. E se eu falasse aleluia, era pejorativo para caçoar. Estão me acompanhando? Você entendeu que você tem um espírito aí dentro? Que a mudança foi no seu espírito? Ele nasceu de novo, por isso você é de Deus. E não é para você andar mais no homem velho. Sentar um dia aqui e um dia ali, meu filho. Você está correndo risco depois de ter conhecido Jesus. Porque agora você conheceu Jesus. Diga, você conheceu, não? Claro! Você, aconteceu uma coisa dentro de você, você sentiu um negócio lá dentro, fala. Ninguém precisa pregar para você que Jesus é o Senhor, porque você recebeu, aconteceu, você nasceu. Isso é obra do Espírito Santo. Está me acompanhando? Você não veio aqui hoje para ficar lixando sentado, lixando a unha sentado aí, cara. Você podia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas você veio porque você ama Jesus, você veio buscar a palavra de Deus. Você tem fome da palavra de Deus, alguma coisa de Deus você quer, por isso que você veio aqui hoje. Isso é o seu espírito recriado, que está clamando por Deus. Estão me acompanhando? Isso não pode morrer, essa chama, porque se isso apagar, meu filho, você volta para as trevas? Está acompanhando? Então a gente precisa trazer fogo cada vez mais para essa chama aumentar do amor, da presença de Deus dentro de nós. Está valendo? Você não é obrigado a vir aqui. Mas você tem um compromisso com Cristo Jesus, por isso que você veio. E não troque esse compromisso por nada. Não troque, porque você tem um compromisso com Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, você tem um compromisso e é nessa condição que você tem que andar daqui por diante. Não, eu tenho um compromisso com Jesus às 4:30 PM no sábado e é lá que eu vou. Se você me convidar às 8, eu vou. Se você me convidar às 9 da manhã, eu vou. Mas às 4:30 eu não vou por nada. O mundo tem que saber que você é Jesus. Quando você se posicionar. Quando realmente você não tiver vergonha de Cristo Jesus. Quando Ele realmente for tudo para você, o seu Salvador, o seu Deus. Você trocou tudo por Ele, você deu a sua vida a Ele, mas Ele deu a vida dEle primeiro por você. E agora você pode dar sua vida para Ele, que antes nem se você quisesse você poderia, porque você não era salvo. Ele não tinha dado a condição a você ainda. Você não era povo escolhido, raça eleita. Você era simplesmente um gentil, um ímpio. Está valendo? Agora que você aceitou Jesus, você é dEle, a sua vida é dEle. Você vai trabalhar, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar das suas coisas, mas nisso tudo Jesus tem que estar lá dentro. E todos têm que saber, não se escondem, Nicodemos. Não vai querer de noite conversar com Jesus escondido dos altares da cortina. Porque a luz brilha e não dá para esconder a luz se realmente ela está acesa. E Jesus falou, olha, cuidado com essa luz que está aí dentro de você. Toma muito cuidado para que ela não seja verdadeira e se apague e leve você para essas trevas. Veja bem o que você tem dentro de você. Estão me acompanhando? Uma pessoa que aceita Jesus, ela confessa a Jesus o Senhor e Salvador da vida dela. Ela não tem medo, ela não tem vergonha, ela não fica escondida. Então vai ver se você nasceu de novo. Isso é a pessoa que nasceu de novo. Eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que eu nasci de novo. E eu não tenho medo algum de falar que eu nasci de novo e eu vou para o céu. Porque eu sei que eu vou. Eu tenho certeza, eu sou dele. E ele é o meu Deus. E você? Jesus é realmente seu Deus? Você tem certeza? Você já se entregou inteiramente a ele? Ele é tudo na sua vida? Então você está salvo. Acontece o que acontecer, ele vai te resgatar. Ele vai te pegar. Você é dele. Não vai para o mundo brincando. Uau! Amém, Jesus? Amém. Espírito Santo? Nunca falei assim. O Senhor vai começar agora a puxar você, hein? Porque não vai dar para vir mais nessa igreja brincar, não, viu? De elite. Aqui não tem elite, não. Porque vocês viram a elite judaica, o que aconteceu, né? Foi tudo pro Beleléu. Dê, Jesus, pum! Quem é Jesus se enfrenta, ergue a cabeça, vai na frente dele, é isso aí, ele é o meu Deus. E ele vai agir. Tá? Diante da sua família, diante dos seus amigos, no seu trabalho, na sociedade, aonde for. Eu sou de Jesus. Acabou. E se eu perder o emprego, Jesus te dá outro. Não é o seu emprego que sustenta você, é Jesus. Você tem que saber isso. Porque se for para você ficar roubando lá no teu emprego, fazendo coisa lá, Deus não quer que você fique lá fazendo isso. Você tem mais é que se mandar. Se o seu patrão mandar você roubar, fazer coisa lá, você tem que se mandar, voando. Voando. Voando. Nem chegue lá mais. E aí, mas é que... Ah, é? Você vai ver disso daí, de suborno? Suborno é o diabo. Vai lavar sua consciência diante de Deus e ele vai te dar tudo. Zaqueu, o que aconteceu? Ele viu o Salvador. Foi o único homem na Bíblia que falou isso aqui, ó, eu vou dar tudo que eu roubei. Nem quero. O cara teve coragem, meu, em público. Nem quero, Jesus, porque ele realmente encontrou a salvação e viu quem ele era. Diante da luz de Deus, o que ia ser o julgamento dele no último dia? Ele viu. Ele falou, ah, Jesus, ele falou, olha, a salvação entrou aqui, amigo, na sua casa, e é isso aí. Ele falou assim, Senhor, se eu defraudei alguém, mas é agora mesmo que eu vou restituir tudo. Não quero saber. Se eu defraudei, claro, né? Em nome de Jesus. Está valendo? Então, Paulo, Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, veja aqui o que aconteceu, versículo 10 e 11, vamos ler. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Gente, sabe o que é avidez? É assim, fúria. Eu quero, aquela fome. Sabe? Eu quero. A mente deles estava aberta desse jeito. Pode ensinando, pode falando, porque eu quero, vai me dar, me ensina. É isso aí. Avidez. Aquela sede, aquela fome, ninguém piscava. Pode me dar mais, me ensina, é isso que eu quero. Mas, eles receberam o ensino assim, mas atenção. Continuando. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, a palavra de Deus diz em 1 João que a unção de Deus que está em mim ensina-me todas as coisas. E eu não preciso que ninguém me diga as pessoas, quando ouvem essa palavra e tiram do contexto, pensam que, João está dizendo que, ó, você não precisa mais de pastor, você não precisa mais de nada, você não precisa ninguém ensinar. Você fica lendo aí, faz a sua doutrina, tipo. Não é isso, não. A unção que está aqui dentro é que vai revelar para mim se o ensino que está vindo daqui é de Deus. Mas não pensa, queridinho, você vai chegar lá na sua casa, vai ficar, ligar o rádio, lixar a unha e falar, ai, aquele ensino não é certo. Não é assim que você vai julgar as coisas, não. Mas nós vamos ver isso, como é que nós vamos julgar essas coisas. Vamos ver João 17, 17. A palavra de Deus é que tem que ser a direção para as nossas vidas. Eu já falei para vocês que eu li demais a Bíblia. Eu leio. Mas até que ela fosse implantada lá dentro de mim e fizesse uma mudança muito grande dentro da minha vida, todos os dias eu preciso de mudança. Mas houve uma mudança, assim, extrema na minha vida. Quando eu li 4 horas por dia essa palavra. Gente, por muito tempo, orando em línguas. Muito tempo. Sabe o que aconteceu? Gente, quando eu preciso de direção de Deus e eu estou orando, Deus vem de dentro de mim, da minha consciência, o que é para eu fazer? Porque a palavra de Deus, eu meditei tanto nela e eu medito nela, eu sei o que é certo e o que é errado. E é isso que você tem que ter na sua vida. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, se é certo ou se é errado. Ah, mas é o último dia. Nunca é o último dia, meu filho. Se você está nessa, você está longe de Deus ainda. Então, a palavra de Deus é a verdade. E ela é que vai guiar a nossa vida. Você vai aprender isso agora, porque nós vamos ensinar bem de perto isso. Porque sempre foi falado mais assim por cima. Nós vamos começar a dar um estudo sobre isso. Veja só, 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos todos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus que está falando. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. João 6 agora, vê lá. 63. Tá valendo? Pode trazer lápis, mas vocês podem pegar também o CD e depois estudar em casa. Nós vamos falar sobre isso. Para você ir anotando. Olha aqui, Jesus está falando, é Deus que está falando isso. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida. Ela tem que trazer vida para você. Não é a circunstância. Por isso que você precisa ler a palavra. Ah, eu estou lendo, eu não entendo nada, eu vou ler, eu passo mal. Oh, gente, você tem que acabar com esse diabo que faz você passar mal, seu Felipe. Que isso, eu quando estava passando mal, eu lia do mesmo jeito. Se estou passando mal, eu lia do mesmo jeito. Não tem nada a ver. Você precisa da palavra de Deus. Tá, Lucas 21, 33. Então, aquelas pessoas lá de Bereia receberam com avidez todo o ensino e foram examinar as escrituras, isto é, gente, estudar a palavra de Deus para ver se era verdade, se estava certo, se era de acordo com Deus. Não é para as pessoas virem na igreja, principalmente nessa, hein? De jeito nenhum, nunca. Nem nas conferências do pastor David. Ir embora e ficar por aí a sua vida, de jeito nenhum. É para você ir embora daqui, pegar esse ensino e todos que você já perdeu, para você começar a estudar e ficar bem experimentado na palavra de Deus. E não passar vergonha na sua vida. Tá valendo? É para você pegar esse ensino, ir para a tua casa, ouvir. Senta lá, pega um papel, pega a Bíblia, abre em todos os versículos, fica orando em línguas, vai escrevendo, prestando atenção. Pera isso aqui, olha isso. É assim que você vai aprender, cara. Você pensa que vai aprender que jeito? E lê a Bíblia depois. Não é só para ficar baseado no ensino, não. Você tem que ler a Bíblia, porque tudo é um conjunto. Tá valendo? Não dá mais para vir na igreja ficar só escutando pregação e ir embora. Tchau, tchau, tchau. Ai, não vou mais nessa igreja. Que pena. Você já não queria vir mesmo? Então, esta foi a oportunidade que você deu para você para desistir. Porque Jesus está dando chance para você ir para frente e vencer o diabo. Tá? Porque Jesus já venceu. Ele falou, eu não vou vencer diabo nenhum não da tua vida, tá ok? Você que vença o seu, cara. Isso não é mentira? Porque o Kenneth Reagan estava lá na igreja conversando com Jesus. Plá, plá, plá. Jesus apareceu... Para ele, Foram 6 aparições. E conversando com ele, o diabo ali do lado, ele pensava, ah, mas Jesus nem vai expulsar esse diabo. Mas Jesus nem vai expulsar esse diabo. Nós estamos conversando, o diabo está bem ali. Jesus nem vai... Jesus falou assim, ô Kenneth, eu não vou expulsar diabo nenhum, porque eu já venci o diabo, lá na cruz. Agora cabe a você expulsá-lo. Se você não expulsar, ele vai ficar aqui e vai acabar com a sua igreja. Aí o Kenneth, já é? Pra já! Diabo, sai daqui agora em nome de Jesus. E viu ele sair correndo, foi atrás. Foi lá atrás, abriu a porta, ele desceu, brrr, a rua correndo, entrou no bar, meu. Vai lá pro bar, vai. Você viu o que aconteceu? Tá valendo? Você tem que acabar com o diabo na tua vida. Ah, ele não pode dominar você. Ah, Jesus, tira esse diabo de mim. Ah, que fácil. Lá na cruz, né? Ele já tirou. Lucas 21, versículo 33. Jesus está dizendo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por isso você pode se basear na palavra de Deus. Você pode ficar na palavra de Deus. Você pode... ser sustentado pela palavra de Deus. Ela não vai passar, ela vai ser para sempre. O que Jesus é, o que ele falou, é, vai acontecer. Ele diz, olha, o que eu prometi, os meus conselhos estão em pé. Nós vimos isso na quinta. Está em pé o que eu falei. Está em pé. Eu vou fazer. Está ao máximo? Deus fala, está em pé o que eu falei. Ai, mas está doendo. O médico falou que não vai dar. Isso é mentira. Você pode estar passando um mal-estar físico. Você pode estar com a carteira vazia de dinheiro. Ninguém vai vender carteira aqui abençoada, né, queridos? Ou então, traga mais dinheiro. Vai roubar do vizinho e traz aqui. Porque daí você vai ter. Aí você vai na cadeia, cara. Ai, mas por amor a Jesus. Que amor a Jesus? Que? Se tivesse amor a Jesus, você estava lá confessando palavra, adorando a Deus. Isso aí é amor a Jesus. Ok? Você estava dando dinheiro para mim só. Não é para Deus, coisa nenhuma. Mas eu não quero. Estou fora. Se vier santo, abençoado, Deus falou no seu coração. Aí sim. Aí valeu. Então Jesus falou, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, tudo que eu falei não vai passar. Jesus falou várias vezes para os apóstolos. Ele chamava para o lado. Vem cá, deixa eu contar uma coisa. Olha, logo eu vou embora. Essa gente toda aí, vocês estão vendo, essa elite aí toda, judaica, sacerdotes, todos eles vão me crucificar. Eles vão me matar. Mas é preciso que isso aconteça. Vocês já leram isso no Evangelho? Que ele falou muitas vezes. E eles, hã? Quê? Você está falando, eu vou no seu lugar. Puxa, cara, você nem sabe o que você está falando. Presta atenção, mas já estou avisando. Aconteceu ou não o que Jesus falou? Será que isso não basta para você? Que tudo que ele está falando vai acontecer? Só quem está dormindo é que não está percebendo espiritualmente. Levanta, tu que dormes, diz a palavra de Deus. E entra para a luz de Cristo Jesus nosso Senhor. Sai dessa. Não é para brincar de ser Jesus, não. Aqui nessa igreja não dá, porque eu ensino, tá? Mostrando quem é Jesus e o que nós somos nele. Não dá, não. Para levar aquela vidinha aqui, antes que nós não tínhamos Jesus, não dá para levar. As coisas estão ficando difíceis, ou não? Até para as crianças, gente. Para os animais. Está horrível. Está difícil. Não vai melhorar. Não tem homem, governo, que vai fazer melhorar nada. É mundial. O diabo está atacando todos os cantos. Vê lá, Mateus 4, 4. Olha só, queridos. Atenção. Está escrito homem aí bem no começo do versículo? Hein? Está escrito no versículo 4, quando ele diz, não só de pão. Está escrito homem aí? Então vamos colocar o homem em primeiro lugar, começando a frase, ok? O homem não pode viver só de pão. Mateus 4, 4. O homem, Jesus está falando, não pode viver só de pão. O que, que é isso? Da minha vida, do jeito que eu estou levando, de trabalhar, de vir para casa, de ter um lazer. de conversar. O homem não pode viver só de pão. Jesus, Deus falou isso. O próprio Deus. Mas de toda palavra que procede da própria boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é vida. Jesus não falou que é vida? A minha palavra é vida. Sua palavra, Pai, é vida. É espírito e vida. Então, o que traz vida para nós, queridos, são as palavras de Deus que saem da boca dele. Mas cadê a palavra que sai da boca de Deus? É toda a Bíblia. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Ok? Então veja lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vimos já esse versículo outro dia, vocês estão vendo que a gente está batendo na mesma palavra várias vezes. Deus está falando, não está não, gente? Está falando, gente, está falando. E quando a gente arruma um monte de coisa e fala, olha, sabe o que? Agora não vai dar mais, porque eu vim para a igreja. Olha o papo furado, hein? Cuidado. Eu não vou falar nada para você, mas cuidado. Cuidado. Ó, cuidado com o diabo. Né? É a vontade que o diabo tem que você pare de vir aqui, para você não escutar isso, ir lá para tua casa orar e vencê-lo. Então ele vai pôr um monte de coisa, vai fazer se arrumar um serviço às 6 da tarde no sábado. Mas se você orar, você vai para outro dia, para segunda-feira. Se você não orar, ele vai te enrolar, cara. Você não tem saída. Quando ele coloca um negócio na tua vida, você não tem saída. É só Jesus que tira. Tem homem nenhum que vai poder. Nenhum. A Marta queria ir lá para a conferência do pastor dele, uma das vezes. Já vivia pondo coisa. Aí, bem na conferência, ele fez mais uma conferência em junho. E era o final do semestre na faculdade. E era prova. As provas finais no Mackenzie, lá em São Paulo. E ela tinha que fazer as provas. Mas a passagem já estava comprada. A gente comprou antes deles marcarem as provas. Você não vai também adivinhar. Que ia marcar bem naquela semana. Geralmente era numa outra semana lá, então tudo bem. Mas de repente marcaram naquela semana. E aí, você acha que adianta você ir lá falar com o diretor? Com o diretor do diretor, que é assim, não é só um diretor, são vários. Você tem que chegar lá naquele lá de cima que vai delegar para o outro e para o outro. E você é um simples aluno, vai ter acesso? Nem. Então tem que orar. Escuta, mas é que eu vou viajar? Viajar, cara, você não está estudando? Ah, cai fora, que isso? Marca outra data, logo chega julho. Para que você vai viajar? Não, nós não vamos abrir precedente nenhum. Não falaram isso. Porque ela foi confessar. Porque ela queria muito. Ela confessou a palavra. Orou em línguas, adorou a Deus. E conseguiu a entrevista. O diretor lá, sei quem. Falou assim, olha, aconteceu isso, marcamos passagem e tal. Se não dá para eu fazer depois ou antes. Olha, nunca houve uma situação dessa aqui. Vou falar isso para você. Mas nós vamos abrir um precedente para você. Você anda com Deus, você quer, gente. Se é coisa de Deus, ele abre os caminhos para você mesmo. Tá valendo? Então não adianta você trazer nem o conhecido, não, mas não dá. É regra da escola, tem aqui, documento, não pode. É isso que ia acontecer. Olha, quando o diabo põe as coisas, se não é Jesus, você não sai dessa. Quando Jesus tira você da condição que o diabo pôs, é eternamente feita a solução. Se um homem te ajudou, aquela condição volta de novo. Não foi resolvida. Estão ouvindo? Ele vem de outro jeito. Ele vem com outro terno. O Mister Diabo. Mas é ele vem lá te atrapalhar a vida. Então veja só, 2 Timóteo, versículo 15, capítulo 2, ok? Tá. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Ele falou que se eu não souber usar a palavra de Deus, eu vou ser envergonhado. Tá ok? Então, essa palavra aqui que ele diz, para eu ser aprovado, para eu me apresentar diante de Deus e ser aprovado, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que estudar a palavra de Deus, gente. Não é só aqui sentado ouvindo que eu estou aprendendo. Vocês vão embora, vocês não vão orar, o diabo arrancou tudo isso que vocês ouviram. Vocês não vão conseguir vencer o diabo. Tá certo? Então, você vai ter que estudar mesmo a palavra de Deus. Pegar esses ensinos. Todos os ensinos da igreja ensinam você a vencer o diabo. Ensinam você a se submeter a Deus. Ensinam você a buscar a santificação. Tá valendo? E mais, a servir a Deus. As pessoas pensam que elas vão servir a Deus assim, ó. Agora eu vou ficar aqui me preparando e, de repente, eu vou num estádio lotado de gente e já vou lá curar as pessoas. Já vou... Não é assim. Gente, é cada dia. Conforme eu estou me submetendo à palavra de Deus, Deus vai pondo coisas para eu fazer. Trabalho para eu fazer. Não adianta ninguém arrumar trabalho para fazer para Deus se não estiver se submetendo à palavra de Deus. Você está fazendo uma obra morta. Um trabalho em vão. Você tem que começar a orar porque Deus vai agir na sua vida para aquilo que você vai fazer. Ele que vai dar a condição. Porque é para todo mundo servir a Deus. Mas não é para que as pessoas chamem as pessoas para vir servir. Para virem servir. Deus é que chama. Ele coloca no coração. Tá? Então, ele diz assim, olha, procura se apresentar a Deus aprovado. E olha, tenha cuidado para não se envergonhar. Porque se você não manejar bem a palavra da verdade, você vai ser envergonhado. E ele vai explicar isso nos versículos 14 e 15, como que é que eu estou sendo envergonhada. Veja o 14. Recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Coisa que as pessoas falam, subversão dos ouvintes. Não é coisa assim, gente, que você vai lá no mercado, ou na festa, ou não sei quem, no clube, e conversa, não é isso? Ele está falando aqui. Coisas de Deus que são faladas, que nunca foram a verdade. Que não é o que Deus diz. Quem não maneja bem a palavra de Deus, entra em qualquer doutrina de homens. Porque acha tudo bonito. Pode ser bonito, mas não é verdade. O diabo sabe pegar uma palavra, um versículo, e fazer uma doutrina. É óbvio que ele usa a mente da pessoa. A pessoa é, nossa, eu tô boazinha, tal. Vem e começa a ensinar aquela palavra para subverter os ouvidos de quem está ali presente. Falando uma coisa que nunca é a verdade, embora seja um versículo da Bíblia. Não é terrível isso? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Está cheio de doutrina aí falando versículos da Bíblia e não é a verdade, gente. Quer ver? Aqui embaixo no 16. Como que eu não vou ser envergonhada? Como que eu vou saber manejar essa palavra? Como que eu vou servir a Deus de verdade na palavra, no fundamento? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Tipo, gente, línguas não é para hoje. Ou é muito difícil você pegar uma pessoa que foi doutrinada numa igreja erradamente, com doutrinas de homens. Você não vai nunca convencer aquela pessoa a falar, mas você pode orar em línguas. Não, línguas não são para agora. Isso daí é só pra gente que está muito espiritualizado. Você nem pode, você está cheio de pecado, você não pode orar em línguas. Você chegou agora, você é bebê espiritual, vai por fora. Estão me acompanhando essas doutrinas? Outras bobagens, tipo, sei lá, os anjos, eles se relacionam e se procriam e nascem anjinhos. Aí tem cada coisa por aí, gente. Se você começar, você fica louco. E se você não ora em línguas, não se submete à palavra de Deus, como os que frequentavam a sinagoga em Bereia, que iam buscar a verdade, estudar as escrituras para saber se era verdade. Se você não fizer isso, você cai em qualquer doutrina. As pessoas, elas querem ir em cultos, aonde flui o sobrenatural. Não aonde ensina a verdade. Estão me acompanhando? Ah, verdade eu não quero. Não tem unção. Como não tem, amigo? É isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer você andar com Jesus. Não é o fluir do sobrenatural. As pessoas largam de ouvir o ensino da verdade, como você vai se submeter a Deus para ir atrás disso. Pozinho de ouro, olhos jorrando na parede, Deus está lá. Luz pisca, dança, que não sei o quê. É isso que as pessoas querem, ficar dando profecia. Existe profecia, sim, existe profetas verdadeiros. Mas são poucos, porque não se submetem à palavra de Deus. Está valendo? Então, minha gente, é para você ir orar e não é para ficar frequentando qualquer lugar, não. De jeito nenhum. É para você ir examinar se você está ouvindo a verdade. Porque bate dentro do seu coração, mas examinar como, meu amigo? Você vai ler muito a Bíblia. Você vai ler muito a Bíblia e orar em línguas. Muito. Digam muito. Ah, isso aí, muito. Né, lá eu li ontem e hoje a primeira Coríntios. Ah, você não sabe nada ainda. Se você leu um ano Coríntios, primeira Coríntios, em voz alta e orou em línguas, ah, você já sabe alguma coisa. Isso aí entrou dentro de você. Quando você for fazer assim, ah, isso eu não vou fazer. Ô moça, sai daquele cara lá hoje. Eu não. De jeito nenhum, Deus falou aqui dentro de mim que não é mais pra eu andar desse jeito. Acabou. Tá certo? Ah, mas todo mundo tá fazendo. Não, mas eu nunca mais vou fazer isso. Exemplo, né, gente? Não tô falando de mim isso agora. Ok? E daí por diante? Você sabe o que é pra você fazer, o que não é. Então, cuidado com essas doutrinas, né? Adão tinha umbigo. É verdade, gente. Tá gente, cheio de gente que tá falando, inventando. Cada coisa que não tem a ver. As doutrinas bárbaras, absurdas. Tipo, se você comprar uma carteira que eu vou ungir aqui agora, você vai ter dinheiro. E daí por diante. Vender pedaços da camisa do pastor Dave, você vai ter muita unção. Não tem nada a ver. Tem gente que vende pano por aí, não sei o que, gente, para ganhar dinheiro. A pessoa não vai ter nada nunca. Você vai ter unção se você se submeter à palavra de Deus. Então vamos lá agora no Evangelho, então, Lucas, capítulo 11. Lucas, eu vou falar bem rápido, só para vocês entenderem o que é doutrina fácil, falsa, e o que é, então, tirar um versículo do contexto e o que realmente ocasiona quando a pessoa inventa uma história da palavra de Deus. Ela leva um rebanho a crer em coisas que jamais Deus falou que era para ser aquilo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Gente, ninguém pode falar assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Ninguém pode falar isso. Porque uma pessoa que gosta de um esporte, um jogo de futebol, por exemplo, não tem um intervalo lá no meio? Ou não? A pessoa levanta, vai no banheiro, toma um suco, sei lá, conversa, vai, fala no telefone. Dá para orar, dá para ler a primeira carta de João. São 15 minutos. Sabe quantos minutos que leva para ler a segunda carta de João? 2 minutos. Sabe quantos minutos leva para ler Tito? 5 minutos. Sabe quantos minutos leva para ler Efésios? 16 minutos. Você não lê porque você não quer. Senta lá e vai lendo em voz alta. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer diferença. Você tem que começar a ler a palavra de Deus. Porque quando você precisar de um conselho, orando em língua, o Espírito Santo te dá a direção. É isso que Deus quer fazer com você. Vamos ver aqui então. Eu falei que eu falei que onde? 11, né? 11, versículo 14. Vamos ver. Obrigado, gente. Aleluia. Olha só, isso aqui é muito importante. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Olha só o que Jesus está fazendo, expelindo um demônio, tirando o demônio de uma pessoa. É sério isso. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Aí olha só. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Essa conversa deles aqui, no versículo 16, Jesus vai responder lá no 17. Ele começa respondendo, ele vai responder do 17 ao 26. Por isso que a palavra de Deus é um contexto. Os evangelhos têm todo um contexto das coisas que Jesus estava ensinando. Então, um ensino nem sempre é um capítulo, às vezes são três, às vezes é metade do capítulo. Por isso que nós temos que aprender. Se a gente não consegue aprender sozinho, nós aprendemos aqui na igreja. E nós podemos ler, tipo um mês, um ensino desse de Jesus, que nós vamos ver aqui que vai quase que vai a metade do capítulo. Não podemos tirar uma passagem e fazer daquilo uma doutrina. Então veja a resposta, como Jesus vai responder para estas pessoas que diziam que ele expeliu o demônio sob a ação de Satanás. Ele ouviu muito bem o povo falar isso. Então veja só no versículo 17. E sabendo ele o que eles pensavam, o que passava pelo Espírito, quer dizer, ele sabia o que eles pensavam, Jesus disse. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Estão entendendo que ele está respondendo o que eles falaram? O que eles pensaram? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu, por Satanás. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quer dizer, ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus ou pelo diabo. Mas ele não parou o ensino, aí ele continua. Ele vai explicar o que acontece quando ele expulsa um diabo. Quando um diabo sai de uma pessoa, ele fica continuando. Ele não parou. Estão me acompanhando? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, Jesus expele o diabo. Nós, em nome de Jesus, expelimos o diabo, que é isso que ele não quer, que a gente expulsa o diabo, nem da nossa vida, nem da vida de ninguém. Só que tem um porém, aquele diabo não se conforma, por quê? Ele é a doença, ele é a depressão, ele é a falência, ele é a angústia, ele é a raiva, ele é o ódio, ele é a confusão, entende? E ele não pode se manifestar por ele mesmo sozinho, ele precisa de alguém, ele precisa voltar, porque ele é dor, ele é doença, sabe? Ele é destruição, confusão, ele tem que voltar. Por isso que nós precisamos sempre ficar diante de Deus, enchendo aquele lugar que era do diabo, com os louvores, com a palavra de Deus, para que quando ele chegue, ele não entre mais lá. Tá? Ele não pode voltar mais lá. Então, não acabou nada da história. Está acontecendo, gente, é um cenário. A Bíblia, tudo que acontece é um cenário. Está escrito, você tem que entrar lá dentro. Isso chama-se revelação da palavra de Deus. Por isso que nós temos que estudar muito a palavra de Deus, como eu tenho dito, orar em línguas, escrever, porque nós recebemos a revelação verdadeira do que Deus está falando. Está cheio de gente dizendo que tem revelação, nunca orou em línguas, inventa. Não é opinião nossa a palavra de Deus. Isso daqui, ah, eu sei, eu já vi pregador, gente, começar uma história aqui, acabar com outro, falar que isso quer dizer aquilo, e nunca quis dizer aquilo. É um perigo. Porque vocês viram o que ele disse lá, que vai ser muito pior lá em Timóteo. Vai ser horrível a impiedade. É sério, hein? Não vão acreditando em qualquer coisa, vocês têm que avaliar os ensinos. Se você orar em línguas, bate aqui dentro. Orar bastante, ler bastante a Bíblia. Bate aí dentro de você a verdade. Você não vai aguentar mais mentira, cara. Você vai ver, ah, começou falando bonito, mas... Agora está floreando demais. Agora saiu. Sinal que está andando a mentira. Sabe por quê? Não tem meia verdade. Ou o cara está na verdade ou ele está na mentira. Não dá para pregar a palavra de Deus andando um pedaço na verdade. Porque a pessoa começa. Nossa, que legal, que legal. Mas falou uma coisa que dá para ver que está fora. Então esse ensino, essa pessoa não, tá, não dá para me ensinar. Não vou ouvir. Está valendo? Mas olha, gente, agora atenção aqui. Vamos ler 27 e 28. Ora, parece que agora virou a folha, ponto final, começa uma nova história. Parece. Não tem nada a ver, está no contexto. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, está vendo que está no contexto? Acabou de falar, gente, eu expulsei o diabo lá, ele tem que andar na palavra de Deus agora, porque o diabo está louco querendo voltar, porque sem aquela pessoa ele não pode ser mudo. Ele não pode viver daquele jeito, sem ele manifestar na vida do outro. Ele explicou tudo. Então, ora, acontecendo que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Atenção, primeira coisa, na cultura daqueles dias, uma mulher ficava o quê, hein? Caladinha, vamos lá, deixar o Espírito Santo nos ensinar. A mulher não falava em público naquela época. Não vamos falar que a mulher estava possessa, mas a influência religiosa que ela tinha, o diabo usou a boca dela. Uma mulher jamais se levantava em público para falar. Naquela cultura era proibido, elas nunca fizeram isso. E a Bíblia diz que uma mulher, no meio de todo o povo que estava lá e diante de Jesus Cristo, faz uma declaração que, vem cá, Jesus não descartou, mas ele acrescentou algo superior àquilo. Vamos ler de novo? Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, entrou no contexto agora, exclamou, na multidão o quê? Que viu ele acabar de expulsar o diabo. Fazer um milagre. O cara falou, ela estava lá, ela viu. Era a multidão, diz aqui. Exclamou e disse-lhe, exclamou, né, gente? Bem alto, falou, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Quem foi que concebeu e amamentou Jesus Cristo? Pode falar alto. Maria, nós sabemos, a mãe de Jesus. Era dela que ele estava falando. Ele, porém, Jesus respondeu, tudo bem, ela é bem-aventurada, mas antes, bem-aventurados são os que ouvem e a palavra de Deus e a guardam. Que andam na palavra. O que essa mulher quis? O que o diabo quis? Usando essa mulher para falar de Maria. Ele distorceu todo o contexto, o que estava acontecendo ali, chamou a atenção do povo para Maria. Mas não colou, porque Jesus já deu um tchan na hora. Mas não demorou 100 anos para ele fazer as pessoas adorarem Maria. Ele já mostrou que ele ia fazer isso. Vê lá o diabo, tá lá. E ele quis fazer o quê? Gente, para de olhar para Jesus. E ele está fazendo isso hoje ainda. Ele ainda está fazendo isso hoje. E se ele não usar isso daqui, qualquer outra coisa, ele vai tirar a sua atenção de Jesus Cristo, colocando uma doutrina errada na tua cabeça. Fazendo você pensar que está certo. Só o Espírito Santo pode te ajudar. Só a palavra de Deus pode te ajudar a sair da mão do diabo. Aí, gente, tudo bem, não vou ler tudo, mas veja o 29. Ele vai explicar, esse ensino todo vai até o versículo 36, ok? Depois vocês leem em casa bastante, vão estudar, meditar, ok? Para você poder responder, para você poder saber, para você ensinar os outros. Aí Deus vai começar a te usar. Como afluíssem, versículo 29, ok? Então, do versículo 14 ao 36, é um cenário, você pode pintar. Você pode entrar nele e ver toda a história, o que aconteceu. Então, isso é um ensino, ok? Não pode tirar um versículo daqui do contexto, porque ele está falando da submissão ao poder de Deus, que liberta, que expulsa diabos, que traz a luz, que traz a vida nova. Acontece que agora ele vai responder, volta lá para o versículo 15. Estão entendendo? Que isso é a palavra de Deus, queridos? Vão entrando em qualquer lugar e ouvindo aí, viu? É sério? Muito sério. Versículo 16, viu lá? E outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Estava um tumulto só atrás dele. Tudo lá com ele, religião, diabo na cabeça deles, querendo acabar com Jesus, mas ninguém acabou com ele. Ele falou, agora tudo bem, pode me pegar, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou. Mas não vou deixar vocês órfãos. Virá aquele que é o outro consolador, e ele vai vos ensinar toda a verdade. E vai vos relembrar de tudo que eu disse. E tudo que ele viu, ele vai passar para vocês. Viu da onde? Do céu, de Deus. O Espírito Santo. E andorocoxe la maniacando la baixá. E andala barrachequê. Quem falou que é para você parar de orar em línguas? Quem falou que não é para você orar em línguas? Quem falou que é para você ficar dormindo quando você for orar em línguas? Fica em pé, daí você cai que nem o nosso amigo. Mas ele levantou e continuou. Se você não orar em línguas e não ler a palavra de Deus, como nós estamos ensinando, você é enganado por qualquer doutrina. A sua mesmo que você inventa na tua cabeça. Sabia que você tem capacidade de inventar a doutrina? Você não é burro, você tem mente e o diabo age lá. Tá valendo? É sério ou não, querido? Nossa! Amém? Por isso que eu comecei a orar, daí eu tive que não dá mais para voltar para trás. Não posso ficar em doutrina errada. Quem foi que me tirou de onde eu estava? A palavra de Deus, quando eu recebi a revelação. Eu disse, ah, aqui não dá para ficar mais, porque isso é tudo uma mentira. Tchau, Deus. Nem por nada eu vou ficar aqui. Jamais vou ouvir uma mentira dessa. Acabou, eu sei o que é verdade. E eu orei todos os dias, Senhor, eu preciso conhecer a verdade. Você disse que se eu conhecer a verdade, eu fico liberta. Doa o que doer. Eu pensava que verdade doía. Não, a mentira que dói, que vai para o inferno. Quando eu vi, abrir meus olhos espirituais, eu disse, nossa, que alegria. Nunca mais eu vou ser aquilo. Por isso que Deus cada dia me ensina mais, me ensina mais, me ensina mais, porque eu pedi muito, eu quero a verdade. Você pensa que se você pedir uma coisa para Deus, ele não vai te dar, amiga? Claro que ele vai dar, é porque você não está pedindo. Se você pedir do seu coração, ele dá, ele me deu. Ele falou, ó, você está lendo Bíblia, é tudo errado. Ele falou assim para mim. Deus não é assim. Filhinha, sabia que você está lendo Bíblia errado? Não, ele falou assim, não. E falou, você está lendo a Bíblia tudo errado, você está passeando um versículo aqui, outro ali, você não vai saber nunca nada. Ele falou, bem assim para mim. Eu, ai, tremi mesmo, se é Deus falando. Eu levantei, peguei a Bíblia e falei assim, olha, então me ensina. Manda uma pessoa aqui me ensinar. O senhor disse, pedi, recebereis, procurei, achareis, batei a porta, saberá. Pois eu peço que o senhor mande alguém me ensinar. Tem alguém que sabe? E fiz 6 meses, achei o pastor dele. Eu pedi, gente, olha o que Deus fez, me uniu a ele, agora eu que estou aqui, arrumando tudo para o homem vir ensinar a verdade. Eu quero é a verdade. Custe o que custar. Eu não vou ficar na mentira. Essa mentira não vai ficar dentro da minha cabeça, me guiando, que é o diabo. Larga a mão. Ai, estou passando mal. E daí, meu? É a verdade e a palavra de Deus. Não é essa coisa que você está sentindo. Fica dando asa para o diabo, não. Está passando mal? Então vai lendo a Bíblia que você vai ficar sarado. Você vai largar a mão de passar mal. Isso é chilique que o diabo põe. Ai, estou suando. Pode vomitar? A hora que parar de suar, continua. Eu falo assim porque eu faço isso comigo. Eu tenho autoridade para falar isso. Eu não sou exigente com você, eu sou comigo. Eu faço isso, por isso eu posso chegar aqui e falar para você. Ok? Não é fácil. Não é fácil porque tem coisa dentro de nós que não quer. Tem coisa dentro de nós que quer ver TV, quer conversar com os outros, quer ficar andando em festinha, quer ficar se aparecendo, quer só essas bobeiras, coisa de diabo. O dia que der certo, eu vou fazer isso. Se der, se não, eu quero é Jesus. Porque na hora que o diabo vem para cima de mim, não tem quem tire ele de mim, só Jesus. E os outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Aí Jesus, 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Pois vocês vão ler isso daí. Ele está respondendo, tá ok? E assim vai até o fim, no 36. Se vocês não se converterem, vocês não vão ser salvos. É isso que Jesus falou. É sinal que você quer, é o de Jonas. O cara foi para a barriga do peixe, porque ele não quis submeter à palavra de Deus. E assim vai ser com vocês. Se vocês não se submeterem à verdade, à palavra de Deus, não serão salvos. Uhul! Toda glória a Jesus, todo louvor, toda exaltação, porque esta é a palavra de Deus. Essa é a verdade. A verdade é o que ele diz que ele é. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu médico, eu sou a sua cura, eu sou o seu remédio. Eu sou o seu guarda, eu sou o seu alívio, eu sou a sua paz. Eu sou o seu tudo, eu sou a sua alegria, eu sou o seu Deus, eu sou o seu salvador. A minha carteira está vazia, eu com isso ele é o meu provedor. Ele é o meu sucesso, ele é a minha prosperidade. Ela vai se encher. Porque ele disse, os teus celeiros é para estarem abarrotados e o teu lagar de vinho é para ser transbordante do melhor vinho que há. Se está vazio é porque você está crendo na circunstância e não na verdade. A verdade é o que Jesus é. Ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A tua palavra é a verdade, ó Pai, ela santifica. Ela é vida. E não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ok? É para andar na palavra de Deus. É para viver a palavra de Deus. O que está acontecendo, o que você vê, não é a verdade. A verdade é isso daqui, é a palavra. Por isso vai ler. Começa a ler, ela vai entrar dentro de você. Ela vai entrar dentro de você. O seu espírito não pode ser renovado, porque ele já é. Ele nasceu de novo. Mas a sua mente pode. E deve. Em nome de Jesus. O seu modo de pensar tem que mudar. Valeu, queridos. Vocês vão voltar semana que vem? Uhul, toda glória, Jesus. Eu amo vocês. Aleluia. Por isso que eu trago os ensinos, senão eu ia esconder. Mas as coisas de Deus não se escondem. Glória a Jesus.